Boa noite, bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Não se assuste com a escuridão da noite. Pela manhã o sol brilhará. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now, would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my every breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by. Não vivas com medo do futuro. Tudo o que decidires fazer, realiza-o imediatamente. Não deixes para a tarde o que podes fazer pela manhã. Adiarás a possibilidade de realizar algo diferente. Se queremos situações diferentes, temos que ter atitudes diferentes.

Deixe os teus medos de lado e vá à luta. Só uma coisa torna um sonho impossível, o medo de fracassar. Então, a solução é ter uma autoestima elevada, isso é, valorizar-se, dizer-se a si próprio, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu tenho qualidades como a inteligência, como a honestidade, como a comunicação, eu sou lindo por dentro e por fora. Eu sou uma pedra preciosa. Gravemos isto no nosso coração. E quando estivermos mais tristes, lembremos que somos uma pedra preciosa, mais valiosa que o ouro, mais valiosa do que tudo no mundo. Quando colocamos o nosso coração nas situações e a nossa razão a geri-las, aí somos felizes. Aumente a sua autoestima. Valorize, lute. Não se deixe amedrontar pelo futuro, nem pela situação, por menos fácil que ela esteja. Ame a vida. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. Bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava-me o rosto, gelada.

de decir que sí. Perdóname. A felicidade não depende do que nos falta. A felicidade consta de lidar com aquilo que temos. Pensa no positivo que tens. Pensa no positivo que te rodeia. Guarda a imagem de um pôr do sol. Guarda o som dos pássaros. Guarda a eterna lembrança de um abraço de amor. Uma solução, menos para a morte. Não digas que és um caso perdido. Não digas que ninguém te ama. Diz que és um caso achado. És um tesouro e que somente quem tem amor no coração te reconhece como boa pessoa, te reconhece como alguém importante. Quem não te valoriza não te faz falta na tua vida. Passa a selecionar os momentos e as pessoas, porque ninguém tem o direito de entrar na tua vida e destruir os teus conceitos, a tua beleza, como quem devasta o Amazonas. Há uma chance da gente se encontrar, oh, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar. Onde quem tem que parar? Tô na ponta mão, te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o Não existem pessoas perfeitas, não existem pais perfeitos, não existem amigos perfeitos. A partir do momento que consegues lidar com a tua imperfeição, passarás a lidar bem com a imperfeição dos outros. Demais, teus olhos em mim são fatais. Perdoa se me quero dar, quem mandou a tua luz me enfeitiçar. A tua vida com amor. Preenche todas as lacunas do teu coração com amor. O amor é a chave da libertação. O amor liberta. O amor tranquiliza a tua mente e o teu coração. Neste momento, escreve, reescreve a tua história como um romance entre ti e a vida. É necessário revermos a nossa história e colocarmos lá amor, muito amor. Porque o amor, repito, é que nos liberta. O amor é que nos tira a ansiedade. O amor é que nos transforma em alegria. Thank you.

cigarro e o jornal. Os costumes me falam de coisas e fatos antigos. Não me esqueço das tardes alegres com nossos amigos. Um final de programa, fim de madrugada. O aconchego na cama, a luz apagada. Essas coisas só mesmo com o tempo se pode esquecer. Então eu me vejo sozinha, como estou agora. E respiro toda a liberdade que alguém pode ter. Até me assusta me aceitar sem você. Certas vezes me custa. Como posso esquecer os costumes se nem mesmo esqueci de você? A felicidade não é feita do tamanho da casa, mas do amor que enche a casa. A felicidade não está no fim da jornada, e sim em cada curva do caminho que percorremos. A honra não consiste em não cair, mas levantar-se em cada vez que se cai. A vitória chega por meio de lutas que traçamos dentro de nós mesmos. Aprendemos que é possível ser feliz simplesmente pelo facto de estarmos vivendo. Viva a vida com amor. Estime-se, valorize-se, sorria para a vida. Contigo não vou poder voar. Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você? Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora eu não vou aguentar. Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar. Como no filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto? Pensa em mim, eu tô pensando em você. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo: há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo. Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado. O tempo para quando eu fico eu ao seu lado. A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo. O meu querido está contigo, eu paro e faço um desejo. Pensa em mim, eu tô pensando. Pra cá, pra ver